都在于幸福的围城。 Cancelado o 01, 94. autoridade decide quando são os usuários, na parte quando o usuário está no sol. Então, eu posso conduzir com a pista a 9 horas para prosseguir para a voo todo o visual às 5:47. 6:47. 3-9-8, boa noite, estamos em comunicação. Eu só queria chegar até o meio de para nível 070.

João 282, reduzindo velocidade para 23, é lá, número 4 na próxima.

228, obrigado, ponto destino 0, retorno 00, grau 0. Sendo ponto 228, 10. 233, 908, autorizado, não, ponto 03. Alfa Índia, por 3, autorizado, obrigado. Thank you. deixa claro que a gente não sai se levar o 906, agora a autorização e ele é suspeito, que o 906 está estabilizado. 23, vira direita, e alfa, quilo, passo 3, 3, 1, posição.